unhas até me excitam, então grito jamais paro. Constrangida falha, pois não me sabota, sei bem onde eu acerto e muito mais onde falho. Semelhante se adequando ao mercado e eu marcado por mim mesmo vou vendendo o meu peixe. Meu suor com pai de neme no salgado, abraço oportunidade, vou aproveitando o feixe. As fachadas que eles armam negros estão a pichar, as peixadas que abarcam não conquistam meu olhar. As carreiras que almejam, desculpa, não vou cheirar, vendo veneno não provo, mas sirvo quer degustar. Eu não faço esteira na minha correia, não. Eu sei das neuroses do meu dia a dia. Eu, filho do sol, mas sou pessoa fria. Eu, que vivo em prol do que eu não queria. A responsa que faz de mim, mas eu me difere do meu progenitor. Não o culpo, pois sei do proceder, dos atrás até dos que ele puxou. Na noite eu errei, madrugou a oficina sem fumaça, pois minha mente assassina minha sanidade. Meu cachorro sabe de todo o dilema dessa sabatina. E eu no sábado, ontem não cestei, mente alimentada, tô no lucro, eu sei. Faço minha barragem, vida é pesca, pague, sigo mar, manhã no malandragem, ok. Muito obrigado, tô olhando mais pra mim. Muito obrigado, tô olhando mais pra mim. Muito obrigado, tô olhando mais pra mim. Mudo o pé e ao chão, me amo muito mais assim. Muito obrigado, tô olhando mais pra mim. Muito obrigado, tô olhando mais pra mim. Muito obrigado, tô olhando mais pra mim. Mudo o pé e ao chão, me amo muito mais assim.